bagunçada, ensolarada. A melhor segunda-feira é aquela após um grande feriado, né? E, independente disso, está no ar Pilha de Gibis, seu grito do Ipiranga em forma de podcast. Quer se emancipar daquela pia de louça? Acesse o artefinalhq.com.br e ouça mais Pilha de Gibis e os Sete Jagunços. E nessa luta contra a Metrópole, está aqui comigo o Imperador Playboy, Dom Marquito. Independência ou morte? E ao seu lado, o Patriarca da Independência, Vitor Azambuja. Se é para a felicidade de todos e bem geral da nação, diga ao povo que fico no Pilha de Gibis. Bom, Marquito, eu sei que nesse feriado aí você estava excitado, então me conte o que é que você leu. Bom, eu também tô. Peguei mais um gibi lá da minha pilha, um gibi que eu comprei já no final de 2016, início de 2017, que foi Criminosos do Sexo, volume 1, Uma Estranha Habilidade, do Matt Fraction e do Chip Zdarsky. Eu duvido que a pronúncia seja essa, mas é assim mesmo, que vamos lá desse jeito, né? Bom, a história é um tanto quanto inusitada, conta a história da Suzy, é uma garota bem normal, né, que lá na sua, no início da adolescência descobre o prazer solitário, né, a masturbação. E quando ela chega ao orgasmo se masturbando, ela descobre um estranho poder de parar o tempo. E ela vê tudo parado e aquela coisa, ela não sabe direito o que tá acontecendo, porque é aquela coisa, início da adolescência, se descobrindo, e além da descoberta do orgasmo, ainda descobre que para o tempo. Então ela não sabe se isso é normal, se acontece com todo mundo, e ela tenta ali, conversando com as amigas, porque ela tem uma certa distância da mãe, o pai dela faleceu há pouco, e aí ela ficou meio afastada da mãe, que ela até fala, elas ficam se dando espaço para poder lidar com a perda, né, daquele ente querido. E elas se deram tanto espaço que elas acabaram se afastando de vez. E quando ela já, depois de adulta, ela conhece o John, um carinha que foi para uma festa lá que ela estava organizando, que ela se torna bibliotecária. Ela fez uma festa lá para salvar a biblioteca da cidade que está para ser tomada pelo banco. Quando ela conhece o John, papo vai, papo vem, eles começam a ficar e vão transar. E na hora que eles chegam ao orgasmo, ela descobre que o John tem o mesmo poder que ela. Ele, quando chega ao orgasmo, ele também para o tempo. Então eles se assustam lá e começam a contar a experiência de um e de outro com isso, né? E depois que você descobre como isso acontece, como cada um descobriu, né? Como o John descobriu, é hilário a maneira que ele conta a história, como ele evoluiu aquilo para saber em que circunstâncias isso acontecia. Eles resolvem fazer o que qualquer casal que descobria que quando gozava parava o tempo iria fazer, né? Que é roubar um banco, né? Obviamente. Cara, é muito genial, velho. Cara, mas não tem uma história, o tempo volta quando eles têm uma ereção, quando eles estão excitados de novo, né? No caso do... Não ficou bem claro no caso da Suzy, mas no caso do John, ele descobre que o tempo volta quando ele está pronto para transar novamente, ou quando ele está pronto para ter um outro orgasmo. E a maneira como isso acontece no decorrer da história é sensacional. Ele descobriu isso quando ele se masturbava e entrava na sexy shop ali perto da casa dele. E aí ele tocava o terror, né? E ele descobriu isso quando ele pegou uma fita da atriz pornô favorita dele. Aí o tempo volta, ele tá lá de cueca, samba canção, no meio da sexy shop. Cara, isso é muito bom, velho. Essa cena é sensacional. É muito boa essa cena, velho. E ele começa a correr. O legal é que o quadro lá do Chip Zdarsky, ele coloca como se fosse um joguinho de tabuleiro. Ele correndo pela sexy shop, porque os clientes lá não entendem, porque ele, de repente, abre e tá lá um pré-adolescente ou um adolescente de cueca com um vídeo de sacanagem na mão. E começa a correr no meio do sexy shop. E a segunda passagem que isso é muito hilário é quando no decorrer da história aparece a polícia do sexo, que são pessoas que também têm esse poder, que eles fiscalizam que as pessoas que usam isso para não usar em benefício próprio, para não fazer besteira com esse poder. Ou seja, são os empatafoda da história. Exatamente. Polícia do Sexo foi um jeito bonitinho, eles queriam botar o nome de empatafoda mesmo. E eles, no decorrer da história lá, eles são capturados por essa polícia, porque eles estão nesse momento entre coito, né, por assim dizer, e o tempo tá lá parado, eles estão presos e tem uma hora lá que a Suzy fala, vamos pegar aquele cintaralho e colocar na tua bunda, aí o tempo volta, ele fica excitado com aquilo. Cara, os diálogos de mim são sensacionais. Fala, você quer experimentar, fazer alguma coisa com a bunda, butt stuff, uma coisa assim, em inglês. É muito engraçado, cara. Não, tem uma hora quando ela é guriazinha que ela vai perguntar pra menina mais experiente lá, né, que ela tá descobrindo a masturbação e tal, ela vai perguntar pra menina mais experiente, isso acontece com ela também. A guria dá uma aula de posições sexuais. Cara, eu não entendi metade daquilo, eu me senti muito mal, cara. E tem uma outra coisa que é muito engraçada, que mostra bem como funciona assim a cabeça do homem com a cabeça da mulher, né? Porque a Suzy, o nome que ela deu para aquele estado que parava tudo era o silêncio, porque ela se via ali sozinha e ela conseguia pensar, ela conseguia refletir sobre as coisas, e o mundo que o John deu para aquilo é Cum World, ou seja, o mundo do gozo. Muita porra, né? Ela usa isso aí pra ficar sozinha, né, com ela mesma, fugir um pouco do mundo. Ele usa pra passear na sex shop, é só o que ele faz, né? Ele escreveu todos os filmes pornô da sex shop, usou todos os brinquedos, gozou e tudo, devolveu, que filho da puta, cara. E não só pra isso, ele usa, ele tem aquele hábito, né, que ele vai lá no banheiro do escritório da firma que ele trabalha, bate uma zinha e para o tempo, aí vai e caga na planta do chefe. É. Eu até fiz um review dos dois primeiros volumes, né, desse e do próximo, Dois Mundos, Uma Polícia, né, quando ele vai explorar um pouco mais sobre essa polícia do sexo. E eu fiz esse review ano passado, vou colocar o link aí. Tem algumas coisas que eu queria falar, né? A primeira é que esqueça tudo que você já leu, que você acha que conhece do Matt Fraction, né? Ele aqui, cara, ele tá solto. Assim, não deixa de ser uma história policial, né, como o título diz, mas é uma história absurdamente engraçada. Ele, sim, ele faz uns diálogos que são geniais, assim, tá? não tem diálogo ruim, sabe? É uma coisa, assim, perfeita. É uma história absurda, assim, começa absurda, e esse absurdo só vai piorando, sabe? É uma sequência de ideias absurdas que ele coloca, que são cada uma melhor que a outra. Então, é uma história, assim, que anda, mas também é uma história que ele trata, que ele pega, ele não trata o sexo da maneira que ele gosta, nem de ficar glorificando, nem de ficar com muito pudor, né? Eu pego isso pela própria Suzy, né? Ele trata a Suzy de uma maneira muito real, né? Porque a gente fica, é menina, não sei o quê. Tem toda essa conversa ridícula, né, que existe até hoje. Mas, cara, a Suzy, ela tem uma coisa que você também tem, né? Ela gosta de fazer sexo, né? Não é crime pra ela, né? Ela adora, né? Então, ela também adora se tocar e tal, né? O John nem fala. O John é um punheteiro assim, sabe? De marca maior. Na coisa que ele fala a história inteira é bater uma, velho. Inclusive, me lembrou do primeiro livro que eu li do recente falecido Philip Roth, né, que é o Complexo de Portnoy, que é outra história sobre punheteiro, que é assim, você se cagar de rir, uma história genial. E esse daí, cara, é um dos melhores gibis que eu li ano passado, disparado, porque é muito, muito bom, né? Já foi publicado, acho que saíram os três volumes aqui, ou tá pra sair o terceiro, eu sei. Saiu. Três volumes, saíram os três, pela Devir, né, a publicação original é da Image, né? Isso, é uma história curtinha, né? São três volumes, acho que deve dar nem 15 edições, no máximo. E assim, cara... São 15 edições, esse primeiro volume é do número 1 ao número 5. Cara, esse gibi, ele não é só putaria, nem só piada suja. Ele tem alguns momentos de brilhantismo, assim, sabe? Quando ele conhece a Suzy, quando eles estão num encontro lá e começa a tocar Queen, e ela sobe na mesa e começa a imitar o Queen... É genial, cara, porque eles não chegam a usar, né, a letra do Queen. Eles que pediram autorização, mas não usaram. Aí ele fica contando uma historinha do gibi. Ele, aqui a gente ficou de usar, mas resolveu não usar. Então a gente vai aproveitar esse espaço pra falar com você. Aqui na edição nacional ficou assim também, né? Foi. Muito legal, cara, essa cena dela é quando ele se apaixona por ela, né? E tem umas coisas assim que são bem sutis, que se você não tiver prestando atenção, você deixa passar. Tem uma passagem que ela fala, foi logo depois que ela perdeu o pai, que ela tá, é no Halloween, então ela vai pedir lá, fazer aquela brincadeira de gostosuras ou travessuras, ela não se fantasia. Quando ela chega na casa das pessoas, ela fala, ah, sou a menina que perdeu o pai. Ela até fala, eu fiquei quase diabética naquele ano, porque as pessoas ficavam com pena, né, e davam todo o doce pra ela. E tem uma passagem que ela passa por um grupo de garotos, uns três garotos, três ou quatro garotos. E aí quando o John vai contar a história dele, ele conta de um certo Halloween que ele tá passeando com os amigos, eles são ali perseguidos por bullies e tal, eles vão parar dentro de uma floresta, é quando ele acha o primeiro, a primeira foto, o primeiro cartãozinho pornô dele, foi quando ele descobriu esse mundo da pornografia, e ele passa justamente pela Suzy, ela pequenininha ali, eles, os dois crianças, aí você vê o ângulo dela, aí você vê os garotos de costas, e quando você tá lendo lá a história dele, você vê ela passando de costas. É umas coisinhas assim bem sutis que o Matt Fraction coloca na história, que é coisa assim, genial. Tem muita coisa legal. Tem também essa mulher que eles chamam de Kegels, né? Da polícia do sexo. Ela usa uma técnica que a mulher consegue chegar no orgasmo sozinha, sem nem tocar ali na perereca, né? Só mexendo os músculos vaginais aí. Que Kegels, né? Você viu a cara dela? Será que ela tá fazendo Kegels? Aí para o tempo, aparece um bilhete, né? Sim, era Kegels. A mulher zoando ele. Muito bom, cara. O melhor é os parceiros dela da polícia, né? São os pervertidos. Os punheteiros pervertidos. Só ela leva a sério esse negócio, né? É muito bom, cara. Esse gibizinho, ele não é só baixaria, vale a pena. Bom, já falamos muito da polícia do sexo, então vamos falar de outra polícia, né? Uma polícia agora do futuro. A gente é contratualmente obrigado, temos um contrato com a Itália, né, em euros, que nos obriga sempre a falar de um fumete, né, de tempos em tempos aqui no Pilha. E eu me dei conta que a gente não tinha falado ainda do quarto título dessa iniciativa da Mythos, de estar lançando quatro minisséries em quatro edições, número cabalístico 4, né? E eu não tinha falado ainda do Nathan Never. Tinha até comentado que era um personagem inspirado em Blade Runner, um personagem futurista, né? Numa cidade futurista. Mas não tinha falado do Gibi. Então, já li as duas primeiras edições dele. Tinha lido muito pouco, porque ele saiu pouco aqui. Ele foi um personagem muito pouco publicado. Ele teve, acho que, uma publicação pela Globo, mais antiga. Depois teve uma minissérie pela Mythos ou pela Panini, em duas edições. E aí, algumas histórias mais curtas publicadas naquela Tex e os Aventureiros, que não durou, acho que durou 7 números. Ele é um agente da lei, ele é um agente alfa, né? É um futuro, mas é um futuro daquele futuro dos anos 80, né? Onde a lei não consegue, as polícias não conseguem mais controlar a criminalidade, né? Se assemelha um pouco ao Juiz Dredd nisso, mas não chega a ser tão violento. E aí tem agências privadas de segurança, né? Que são autorizadas a ter poder de polícia. E o Nathan Never, ele é um desses agentes, ele trabalha para a Alfa. E ele é como se fosse um detetive particular, que é como um policial, enfim, é uma história noir no futuro, é Blade Runner na veia. Só que, cara, é muito legal. Esses dois números que saíram, o primeiro chama Os Olhos de um Estranho, que republica o número 9 do Nathan Never na Itália. Me parece até que eles estavam, que nessa minissérie a Mythos teve o cuidado de republicar a partir do que tinha saído aqui no Brasil, né? Então, se você fuçar aí, você acha do 1 ao 8 do Nathan Never. Então, agora nós estamos no número 9 do italiano, que é de 92. Calcule. Textos do Michael Meda e do Stefano Casini, essa aventura. Eu achei muito legal. Ela conta a história de um cara que... O Nathan Never tá procurando um assassino que matou a amiga da cliente dele, né? E em paralelo vai contando a história desse assassino e de quem seria a nova vítima, né, que ele tá seduzindo. E, cara, é muito legal, é muito bem escrito, assim, não chega a ser um thriller de suspense, assim, que você fica tenso. O assassino não é um sádico cruel e tal, mas é muito interessante, assim, a maneira como ele conta a história sob o ponto de vista de todos os personagens. O segundo volume chama Inferno. é o Nathan Never 10, e aí já mostra como essa cidade moderna ela foi sendo construída sobre a cidade antiga, sabe? Sobre as ruínas da cidade antiga. Então eles simplesmente taparam toda a cidade antiga, abandonaram e foram construindo dali pra cima. E aí o Nathan Never tá investigando um assalto a banco, né, cometido por uma raça chamada de Mutado, né, que eram seres humanos artificiais. Então fala um pouquinho sobre racismo à moda X-Men, né, usando os mutantes como alegorias. E o Nathan Never acaba descendo, né, para esse nível da cidade original, da cidade velha, para investigar isso. E aí é uma terra sem lei, tá, aquela coisa bem de futuro, assim, sem autoridade, sem nada. Mas, de novo, clichêzão, nada original, assim, nada que você não tenha lido ou visto em algum filme, mas muito bem escrito, muito bem desenhado. Essa segunda edição aí são textos do Vinha e desenhos do Bastignoni. Então, para quem curte aventura futurista, assim, acho que vale muito a pena conferir também o Nathan Never da Mythos, né? Eu tô olhando aqui umas imagens aqui do um preview dessa primeira edição. Os desenhos são bem assim, são simples, são funcionais, né? Não é nada do outro mundo também, não é nada. É estilo Bonelli, né? Aquela coisa bem, bem bonelliana mesmo. E assim, pelo que você tá falando, é basicamente uma história policial, mas que tem um cenário futurista, né? É bem isso. Não tem nada de diferente. Né? E é engraçado, eu tô olhando aqui a quarta capa desse primeiro volume. Aparece o Nathan Neva junto com o Dylan Dog, e eu acho que é o Martin Mystery, né? Na quarta capa, né? E tem um outro aqui que eu não sei quem é. É o Nick Ryder, são os quatro que a Panini tá publicando agora. A Panini tá publicando quatro volumes do Dylan Dog, a gente já falou bastante, do Nathan Neva, do Martin Mystery. Não sei se já publicou o quarto, mas eu sei que já saiu o três desses aí. Nick Ryder também, eu sei que já saiu o três. Nick Ryder, eu comentei já, ele é um policial, só que aí no que seria o presente da época que ele era lançado, né? Aí já é mais os filmes do Dirty Harry, né? Esses Bonelli sempre tem uma inspiração cinematográfica, né? O Martin Mister, ele é um Indiana Jones moderno. O Nick Ryder, ele é um Dirty Harry, e o Nathan Never é um Blade Runner. Eu acho legal que funciona, né? Eles investem em roteiro, em desenho, assim, não é uma coisa totalmente caça-níquel. É um negócio que funciona, um gibi legal pra ler. Nick Ryder eu gosto. Quando saiu aquela primeira leva da Mythos, onde saiu Mágico Vento, eu comprei os primeiros, eu gosto muito, é bem legal. Eu acho aquele traço do Milazzo é muito foda, viu? O desenho eu gosto muito daquele ali. Mas eu só vejo, só tem na Amazon. Aqui na Saraiva, eu já vi um Martin Mystery, só um, acho que o primeiro ou o segundo. E aí não dá, né? Aí eu folhei lá no... Você falou da história em um outro passado, né? Eu falo que a história não é lá, essas coisas todas. O Face Oculta só tem o primeiro aqui. Nunca chegou nem o segundo, nem o terceiro, nem o quarto. Eu de caralho, eu até falei pro cara, bicho, tem outros, viu? Não morreu aqui. Por incrível que pareça, continuou dessa vez, tá? Não morreu aqui, não. Falando em Face Oculta, rapidinho, só um adendo. Eu fui contra a tua recomendação. No dia que a gente tá gravando esse podcast, eu acabei comprando ontem por R$15,90. Tava numa promoção na Saraiva e na Amazon, R$15,90. Então, o primeiro. Eu resolvi contra a recomendação de vocês, o primeiro. Então, aproveita e tira a dúvida dos ouvintes, que os ouvintes manifestaram nas nossas redes sociais. Milhares de ouvintes se manifestando. Afinal, Face Oculta, a gente recomenda ou não recomenda que compre? Não, a gente não recomenda que compre, porque é bom, mas é ruim. É simples. Não compre porque é ruim, mas é bom. Mas não compre. Vale a pena ou não vale a pena? Não, vale a pena comprar, mas não compre. Compre porque é ruim, mas é bom. Não compre. Vale a pena, mas não compre. Quando for em 2022, que você for ler isso daí, a gente volta a conversar sobre. Não, já li o 2. Falta ler o 2 e o 3. Ó, eu só quero dizer que por causa do Pilha, eu já comprei o Dampir, já coloquei aqui o Nathan Never no carrinho e comprei o Face Oculta. Então, a culpa é de vocês. Então, Dampir é legal. Então, Mythos, editora... É 36? Como é o nome da editora? 86. Você tirou 85. Você tirou 50 dela. Então, Mythos, editora de 85. Olha aí, estamos influenciando a galera, né? Vamos mandar uns... Manda o Face Oculto. Não, Panini. Manda o Face Oculto 2 pra mim, Panini. Tô influenciando aí, ó. Olha, manda pra eu aí. Digital influencer. Eu sou praticamente acionista da 85, porque eu tô colaborando ali, eu colaborei no Jabulik também, sabe? Mas o Nathan Neve eu fiquei interessado, eu não comprei ainda, porque essa crise não tá facilitando, mas o Nathan Neve, eu não conhecia não, não tinha lido na outra vez não. Saiu 8 volumes dele, né? Eu, se eu não me engano, no texto, é que faz um tempinho que eu li, mas no texto introdutório do Júlio Schneider, ele fala isso, que eles estão republicando a partir do último número, então... Pegou no 9, saiu 8, o número só é muito pouco, né? Um personagem que já tem aí não, mais de 20 anos. Mas a outra vez que saiu, eu não lembro. Se chegou lá em Maceió, eu não lembro ter visto. Eu lembro do Mágico Vento, eu lembro do Martin Mitchell, mas eu não lembro dele, não. É, o que eu tenho dele é isso, é essa minissérie que saiu em 2 volumes só, que provavelmente era o 7 ou 8 do original, e as histórias dele naquela Tex de Aventureiros, que já era formato italiano, e era grossinho, assim, vinha vários, né? É, isso aí eu não vi, não. É, isso aí eu acho em sebo, toda hora eu acho em sebo, só não acho em sebo o... Fiquei sabendo, acho que foi o Marquito que falou que tem um 7, né? Tem um último volume, um 7 ou um 8. Tem um último volume aí que eu não tenho, que tem uma história que até é o encontro do Nathan Ever e do... Ah, não, tá escrito isso nos textos aqui dessa Nathan Ever. Que é o encontro do, na verdade, do Dylan Dog e do Martin Mystery, né? Que tá, saiu nessa última edição aí, que eu nunca vi, assim. Foi uma coisa que eles fizeram pra encerrar, pelo que eu entendi. Teve tiragem limitada e tal. E recentemente, né, nós fomos tomados com essa notícia aí das mudanças de distribuição, com o fechamento da Abril, né, e junto dela da DINAP, que monopolizava já há alguns anos a distribuição de gibis em bancas em todo o Brasil, né, e agora estamos com um problema sério aí, Salvati, Gomose e outras mensais fora da Panini, né, a Panini desde algum tempinho já assumiu sua própria distribuição, então as outras editoras estão aí se vendo num sério problema de como fazer para que seus produtos cheguem às bancas de revista, né? Então, como nós somos um podcast essencialmente saudosista, eu lhe pergunto, Marquito, quais são as suas primeiras lembranças de uma banca que você ia? Bom, cansei de falar aqui no Pilha de Bis que meu tio tem uma banca de revista, então eu tô vendo isso de perto, esse problema da distribuição, né? Não só com os quadrinhos, né? Que no caso da Panini não vai ser tão afetado, porque, como você falou, ela já tem. Já completou um ano e um pouquinho que ela distribui o próprio material, né? Ela tinha saído desse monopólio da Abril. Mas todas as outras editoras, elas ainda utilizavam os serviços de distribuição da Abril. Então, até coisa assim, aquela coisa básica que a gente encontra em qualquer banca, aqueles caça-palavras daí de ouro, né? Coquetel, aquilo já você não acha mais em banca. O que você acha são os números antigos que encalharam e aí o pessoal, não, como não é um artigo colecionável, ainda tá vendendo. Mas antes do meu tio ter a banca, essa banca era da minha avó. Então, assim, desde que eu me entendo por gente aqui em Maceió, minha avó tem essa banca de revista e eu sempre frequentei, né? Então, meu primeiro salário, o primeiro dinheiro ali, minha mesada que eu ganhava do meu pai e tal, boa parte era gasto na banca da minha avó, que eu, apesar de hoje em dia eu pegar pra ler e devolver muito mais do que compro, principalmente de mensais, teve época que eu colecionava praticamente tudo que saía em banca e eu comprava, sei lá, 90%, 95% dessas edições na banca da minha avó. Eu tenho uma lembrança muito vívida de chegar lá na banca, olhar os gibizinhos que saíam e aí começar a comprar aqueles gibis. Eu lia muito Turma da Mônica na época, eu nunca li Disney quando criança, fui ler Disney já depois de velho, depois de adulto. A minha lembrança é essa, da minha avó lá na banca, do dinheirinho que eu ganhava de mesada ser usado para comprar chiclete, gibi e álbum de figurinha. Era basicamente o que eu fazia. E logo depois eu ganhei as assinaturas da Abril, né, da DC e da Marvel, dos meus pais, e pegava uma ou outra coisa ainda na banca da minha avó. Quando acabaram essas coleções, essas assinaturas, que teve aquela mudança da Abril para Panini, eu fiquei um tempinho sem colecionar. E aí, acho que na segunda ou na terceira edição das revistas da Marvel pela Panini, foi que eu vi na banca da minha avó também. Fazia tempo que eu não li e falei, ah, vou retomar, vou pegar pra ler de novo. E tá aí até hoje desse jeito. A banca passou para o meu tio, continuo pegando boa parte das revistas que ainda vão para lá na banca do meu tio. Ele agora tem uma outra banca, né? Comprou um outro ponto de venda. Mas a gente tá vendo que esses pontos de venda estão acabando, né? Banca de revista hoje é uma loja de conveniência, né? Não é mais banca de revista. É o lugar que você compra uma cerveja, compra um sorvete, No caso da banca que era da minha avó, hoje ele vende muito garrafão de água mineral, que ela fica em frente a um condomínio. Então, o carro-chefe dessa banca do meu tio hoje é água mineral. Cara, isso sempre foi um problema pra mim, porque lá o bairro dos meus pais, né, lá em Maceió, lá no Pinheiro, né, uma parte do Farol, eu lembro, por um tempo, tinha uma banca assim que eu tenho lembrança muito rara dela, porque foi lá que eu comprei meu primeiro gibi, assim, não o primeiro gibi que eu li, mas o primeiro gibi que eu saí de casa e fui lá e comprei, né? E aí essa banca fechou, e depois saí da minha rua, de frente, tem um ponto de ônibus, e nesse ponto de ônibus chegou até uma banca. Só que essa banca, ela foi muito doida, né? Depois, ela parou, aí começou a vender, não vendia mais gibi, vendia outro tipo de revista. Depois voltou a ter mais gibi, então ela sempre ficou muito nesse negócio, né? E por um tempo parou de vender revistas para vender frutas, se eu não me engano. Aí depois fechou lá de fruta, depois ele reabriu um pouquinho mais à frente, dando a revista. Então sempre foi nesse embalo, né? Então isso sempre me dificultou, assim, no período de infância, ali 6, 7, 8, 9, 10 anos, a ler gibi com regularidade por conta disso, né? Porque aí eu tinha duas soluções. Ou eu comprava, quando ia com meu pai e minha mãe fazer supermercado lá no Hiper Bom Preço, né? Que lá tem uma banca, a Página 1, que foi a banca assim, que eu mais frequentei, assim, com regularidade, porque a gente fazia feira todos os sábados, então eu sempre comprava lá, meu pai sempre comprava um gibi, né? Eu lembro muito que eu comprava gibi pra mim do Pica-Pau. E aí, quando não era isso, quando eu tinha um gibi lá, uma mensal, que eu comprava e lia, tinha aquele negócio que ia sair, né? Eu pedia pro meu irmão comprar no centro, porque meu irmão, ele é mais velho que eu, né? Ele é 5 anos mais velho que eu, e aí eu estudava próximo de casa, e ele fazia cursinho no centro de Maceió. Então ele ia lá, não sei, quando ele lembrava, né? Esse detalhe, meu irmão, é muito esquecido. Eu lembro de pedir pra ele comprar álbum de figurinha, por exemplo. Eu lembro de um especial, né, do brasileiro de, ou foi da Copa do Mundo em 94, então ele esquecia muito. Até que eu aprendi a ir pro centro de ônibus sozinho, então eu ia lá e eu mesmo resolvia ao sábado, eu não tinha aula sábado, eu pegava e ia pra lá. Então eu sempre tive essa dificuldade nessa primeira parte da infância de ter acesso à banca por causa disso, né, porque aqui perto de casa não vendia sempre, eu dependia do meu irmão. Então essas são as minhas primeiras lembranças que eu tenho com banca. Por muito tempo eu não era eu que frequentava a banca. Onde eu achava uma banca, eu ia, porque na verdade eu esperava meu pai, minha mãe, alguém me trazer algum gibi pra ler. Quando eu ganhava gibi também do meu primo mais velho, que gostava de ler também, às vezes ele tava se fazendo a coleção e vinha pra mim. Muito tempo eu fiquei sem a banca. Eu me lembro, acho que a primeira que eu me lembro de frequentar com mais assiduidade, assim, não por acaso foi a banca que eu descobri esses gibis da Monelli, que a gente sempre fala aqui, né? Era uma loja de variedades, tinha Xerox, tinha um monte de coisa, tinha bugiganga importada, tinha chaveiro, tinha um monte de coisa que ficava na parte de baixo do prédio onde eu morava. É bem comum, né? Esses prédios que tem uma parte comercial embaixo, assim, pra ajudar a pagar o condomínio. E essa loja vendia revista, vendia gibi. Eu me lembro de... E seguido ali não tinha muita novidade, demorava pra vir alguma coisa nova, mas volta e meia aparecia ali, que eu conheci os gibizinhos da Bonelli, ali que eu comprei meus primeiros gibis de super-herói. É, álbum de figurinha, poucas vezes na minha vida que comprei álbum de figurinha foi por ali também. Eu me lembro que eles uma vez tiveram uma promoção de um chiclé lá que vinha com figurinha e era muito barato pra época o chiclé, porque era um... Na época o chiclé chique era o ping-pong. E aí esse chiclé era o genérico do genérico do genérico do ping-pong. Aí eu comprei acho que uma tonelada daquele chiclé, bascava um 5 de cada vez pra dar conta daquele monte de chiclé. É, pra você ter uma ideia, né, de tudo que era associado aí naquela banquinha, né. E aí, ou shopping. Quando ia no shopping também tinha um shopping mais antigo que de Porto Alegre era ali perto, às vezes, fim de semana, minha mãe, coitada, mãe solteira com 2 filhos, aí passear era passear no shopping, né? Era o que dava. Aí também ia no shopping e comprava. E aí eu comprei, me lembro de comprar nessa banca do shopping, que ela, aliás, acho que ela tá lá até hoje. A Liga da Justiça e Batman, Superman, a morte do Superman, o retorno do Superman, a morte eu não comprei. O retorno do Superman, e aí já mais associado aos cómics, né? E depois que eu me mudei, que eu saí lá desse prédio, vim pra pra ir pro bairro que eu tô hoje, não tinha banca tão perto assim, mas aí eu andava um bocadinho, já tinha umas bancas ali perto, aí eu já ia sozinho, né? Já era adolescente, já ia sozinho comprar. Pra vocês terem uma ideia, outro dia mesmo passei lá, eu olhei. Há muitos anos já a banca que eu ia... É, uma das bancas que eu ia, ficava perto de um sebo também aqui que eu frequentava, ela fechou e o cara me dizia na época já que não tava valendo a pena, ele até me vendia com desconto pra eu comprar nele, ele me dava 10% de desconto sobre preço de capa pra eu ir lá comprar com ele e então eu ia, dava umas 3, 4 quadras e ele já me dizia que não tava valendo a pena, aí ele comprou um negocinho de churrasquinho, churrasquinho de gato que nem a gente chama, né, vende churrasquinho na rua, aí ficou só com churrasquinho, fechou a banca e aí ele comprou o bar ali da rua mesmo ali atrás e outro dia nem o bar tava mais lá, não sei o que aconteceu com o cara esse. E a outra banca que ficava um pouco mais perto também aqui de casa também não tá mais lá. Hoje, banca de rua, assim, você vê muito pouco aqui em Porto Alegre. Mas ali pela área do centro, mas andando pela rua, não é mais aquela coisa de a cada X quadras você encontra uma banca. Tem muito pouco mesmo. Agora, mais recentemente, isso 5, 6 anos atrás, quando eu voltei a comprar com mais força, eu comprava numa banca, numa revistaria dessas de franquia até, do shopping perto onde eu trabalho, e eles fecharam, faz uns 2 anos que eles fecharam. Aí ficou só nesse, ó, um shopping inteiro. Aí eu fui comprava só na Saraiva, que tem no shopping. A Saraiva não vende mais revista de distribuição, faz uns 2, 3 anos também. Antes até de fechar, a Saraiva já não tava mais vendendo, então não conseguia comprar mensais lá na Saraiva. Aí no shopping, um shopping grande, acho que o shopping mais movimentado que tem, porque fica perto ali de toda aquela área dos tribunais, você tem uma tabacariazinha minúscula, que o cara nem expunha direito os gibis agora, assim, nos últimos tempos, que fechou a Roma, que ele começou a expor. Antes ele colocava lá em cima, eu nem alcançava aquela porra, meu adulto já não alcançava, imagina uma criança. E agora ele deixava o cigarro mais acessível à criança, né? Não, total. O cara vende... É tabacaria mesmo. O cara vende charuto, o cara vende cigarro, o cara vende cartão de telefone, o cara vende... ele vende até aqueles negócios de fumar maconha, como é que é bong o nome daquilo, né? O cara vende... Como se você não soubesse o nome daquilo. É, como é que é, Dão? Dão, talvez saiba. Como é que é o nome daquilo? Eu não faço a menor ideia que você tá falando. É, você e o seu irmão esquecido não sabem, né? Então, cara, ele tá ali, claramente, e assim, ó, ele tá ali porque ele deve ser dono daquele negócio. Eu sei que ele tem uma distribuidora, então ele usa aquilo ali pra desovar encalhe também, né? Tem muito encalhe pra vender. É bem pequenininho o negócio ali. E ele tá ali desde que abriu o shopping, e eu tenho certeza que ele deve ter um contrato muito diferente, senão ele já tinha fechado também, sabe? Quer dizer, é uma realidade, assim, que a gente... Pô, o Marcos tá falando de Maceió, o Dão também, né? Tá falando das bancas de Maceió. Nas capitais a gente tá vendo as bancas sumirem. Imagina no interior. O interior de Alagoas sempre foi carente, né? Eu acho que em Maceió você ainda tem muita banca de rua, porque, como eu falei, as bancas elas viraram lojas de conveniência. Toda a orla da cidade, toda a orla marítima, você vê uma banca a cada, sei lá, a cada 300 metros, 500 metros no máximo. Agora... tinha mais, eram mais, fecharam alguns pontos. Eu conversando aqui com vocês agora, eu lembrei, porque eu acredito que vocês também tinham isso, você sempre tem aquele jornaleiro ali que você faz amizade para você poder conseguir comprar revista de sacanagem, né? Quando você é menor de idade. Eu não ia falar disso, mas sim, óbvio. É óbvio que eu não ia comprar revista de sacanagem, e na hora que eu tô falando isso, minha esposa está olhando com um olhar de desaprovação para mim. E com razão, né? Afinal, estamos fazendo 4 anos de casado e você falando nele, bicha pública. Come aí. Nossa, como Deus. Meia culpa. Mas enfim, voltando à história, tinha uma banca de revista que era perto da casa que eu morava com a minha mãe. Eu fiz a amizade lá com o jornaleiro e era lá que eu conseguia essas revistas, né? Porque, obviamente, eu não ia pegar essas revistas na banca da minha avó. Ia ficar meio esquisito, né? Então, eu ia e conseguia comprar lá com ele. E já tem alguns anos que... essa banca de revista virou uma barraquinha de suco. Não existe mais ela como banca de revista. Na verdade, na praia, nessa praia que minha mãe mora, tinham duas bancas e as duas fecharam. Toda a orla de Maceió ainda existem essas bancas de revistas, ainda vendem impressos, mas elas se tornaram essencialmente lojas de conveniência, porque é uma área nobre, tem muito hotel, então turistas circulando durante todo dia e durante boa parte da noite por ali, e elas servem como lojas de conveniência. Não, cara, é bizarro mesmo, porque eu vejo até nas bancas que existem ainda, você vê que os caras não dão a mínima pros gibis. Antigamente tinha isso, o jornaleiro sabia a revista que ia chegar, o número, o cara podia até não ler, mas ele sabia, ele te ajudava. Hoje em dia, o cara nem sabe. Ah, tem como pegar um número atrasado? Ah, não tem como, não, isso aí. Eles não estão nem aí. Você vê que o gibi tá ali mesmo pra ocupar um espaço, né? E é meio triste, cara. Eu tava lembrando agora, eu ouvi esse podcast extra que o pessoal do Confins do Universo fez sobre a crise. E uma coisa que o Sidão fala, e até eu tenho repensado algumas coisas por causa disso, que eu acho que ele tem razão, é que a banca é o que forma leitor. Sem banca, a gente não vai formar leitor. E eu tô começando a concordar com ele, cara. Não adianta a gente achar, não, tudo bem, vamos tudo pras comic shop, livraria, internet, não precisa banca. Pô, acabei de falar, eu conheci esses gibis da Bonelli, que é uma coisa que nem todo mundo lê, nem todo mundo conhece, porque eu vi na banca lá do meu prédio. Quantos gibis a gente não conheceu? A gente aqui no Pilha tem essa característica de gostar de vários gibis diferentes, né? A gente não tem um gosto fechado, só comics, só Bonelli, só mangá. Eu acho legal isso, mas quantos gibis diferentes a gente não conheceu porque tava na banca? Porque foi na banca, tem isso aqui, vamos ver qual é, sabe? Não tinha lá o Homem-Aranha, mas tinha o Tex, então vou pegar o Tex pra ler. Tem uma outra que eu frequento de banca agora, além desse shopping perto que eu trabalho, que é pequenininha, que não é tão boa, é uma Cameron, que fica no outro shopping aqui perto onde eu moro, que na verdade é o hipermercado, né? Quando eu vou no supermercado, eu vou ali de propósito pra passar nessa Cameron pra olhar os gibis, porque eles recebem mais quantidade. Tem um cara lá que gosta de gibi, então ele também sempre sabe que tudo tá chegando. Ainda é um pouquinho mais isso, sabe? E pela primeira vez na minha vida, eu entrei num banco, numa revistaria, o que seja, e não tinha um gibi da Disney, que não fosse esses de luxo, né? Do encalhe. Não tinha lá a revista do Pato Donald, porque abriu, fechou. As crianças de hoje que entrarem na banca não vão saber o que é uma revista do Pato Donald, não vão saber o que é uma revista de patinho. Que público que a gente vai formar sem esses pontos de venda, sabe? Como é que a gente quer falar em mercado forte, quer falar em publicação, em várias coisas chegando, se a gente simplesmente não vai ter mais pessoas lendo, porque não tem mais onde achar esse material. Deixa tudo na internet. Cara, quem procura na internet sabe o que tá procurando. Ok, é fácil, é acessível. É muito diferente você entrar numa Amazon da vida e olhar tudo que é gibi, e você ir numa banca, pegar o gibi, girar, olhar, sabe? É outra experiência, cara. Eu realmente, assim, eu mudei um pouco esse negócio. Não tem problema, vai tudo pra livraria, vai ser até melhor. Já tô achando que não. Eu tô achando que futuro sem bancas não vai ser legal. E é engraçado que nessa conversa que eu tive com meu tio, ele sempre falou que a única coisa que ainda resistia de venda em banca era justamente esses artigos colecionáveis, que aí o pessoal procura, que é justamente os quadrinhos que você... A gente sabe que hoje em dia você talvez só os quadrinhos infantis de Turma da Mônica que o pessoal não, ainda compra sem ter aquela coisa de colecionismo, mas quadrinhos de super-heróis, eles são artigos de coleção. Você não entra lá, você nem tem como você entrar lá, ter lá o Homem-Aranha e os Campeões número 7, você vai pegar pra ler e vai entender tudo que tá lendo ali. Você tem que ir comprando e ir lendo pra poder se interessar e continuar comprando e comprando mais. É uma coisa de coleção. E ele, até esses artigos colecionáveis, tá diminuindo a venda. E uma das coisas que ele falou que vendia muito e sempre teve uma procura enorme, eram mangás. E até isso tá diminuindo a procura nas bancas, né? Não sei se porque os mangás passaram a ser vendidos também pela internet, não é mais artigo exclusivo de banca, né? Você compra a maioria dos mangás, você consegue comprar na Amazon, você consegue comprar na Saraiva, tá nessas mega stores, mas inclusive mangás a procura diminuiu muito e os mangás também não são mais tão baratos como eles eram, né? O panorama não é dos melhores e o pior é que a gente não tem qualquer perspectiva que isso vá mudar, né? Muito pelo contrário, tá cada vez mais se avizinhando que a coisa vai, daqui pra frente, a tendência é diminuir drasticamente, né? Ou, na pior das hipóteses, até acabar, né? Com essa distribuição mensal em banca, no caso, pelo menos, dos gibis, né? Outro tipo de revista, material impresso, não tá muito claro ainda, mas para os gibis o negócio tá meio complicado, né? Tudo bem, a Panini, que detém boa parte do mercado aí, tá independente disso, né? Tem a própria distribuidora, mas pro resto, o negócio não tá muito bom, não. Pois é, e essas crianças hoje, esses adolescentes criados a leite com periovo maltino a um clique de distância do X-Vídeos, nunca vai saber o que é ter que fazer amizade com o jornaleiro pra conseguir comprar uma Playboy ou uma sexy na vida. Não, e digo mais, nunca vai saber o que é ter que fazer amizade com dois jornaleiros, porque eu, por exemplo, eu tinha um jornaleiro sério, que era esse cara que me dava desconto pra comprar meus gibizinhos, e tinha um outro jornaleiro que era só da putaria, entendeu? Eram coisas que não se misturavam, sabe? Claro! Então, com essa mensagem otimista, que vai encerrando por aqui. Até uma próxima. Este podcast é uma produção do site Arte Final. Acesse www.artefinalhq.com.br.